35 anos, saí da escola com 11 anos, quarta classe, e andei sempre com as ovelhas. Mais o meu pai, depois sozinho, e continuo. Já e agora o seu filho? E os meus pais tiveram ovelhas, e eu tive ovelhas toda a vida, agora tenho meu filho, mas eu é que as guardo ainda. Pronto, tenho gosto disto. Pronto. É uma ajuda grande. Ele trabalha tanto nas terras, minha pasto e tudo, e eu guardo as ovelhas, é uma ajuda grande para ele. São cento e poucas. Sim, cento e poucas. Já tivemos mais. Mas agora como as coisas também são mais difíceis, também chegam estas. Chegam, escorrem bem, chegam estas.